mão sujo maldito e arrasta os irmão. Paz grade do sofrimento, o tormento cifrão. Cê quer dinheiro na mão, corre atrás do jeito que dá. E se não dá de qualquer jeito, vai tomar. É nos farol no banco, na casa de câmbio, relojoaria, farmácia, na padaria, os mano que chega gritando. Vai, irmão, pro alto é assalto. Dinheiro na sacola, é puxoso, é assalto. Fato, corriqueiro, que diariamente vejo. Notícia espetacular, que deram sorte, parceiro. Chegaram lindo na lotérica, entraram e saíram. Levaram sem parão, sem dar nenhum tiro. Visto a sequência das próximas notícias. Um caguetou e desmontou a quadrilha no outro dia. Não aguentou tempo que tinha pra gastar sua parte. Quem andava de Havaiana apareceu de Nike. O naipe de moleque novo e inexperiente, que quer roubar e matar pra ganhar o respeito da gente. Alvo fácil na mão dos polícia, que enquadrou, prensou, falou um monte na PIN. Ameaçou até matar a família, é lógico. Ganhou o meninão só no psicológico. Cagueta, entrega um por um da quadrilha. Depois morre com pinta na cara e sem a língua. Liga! Cada vez mais cruel a situação. E o motivo é sempre o mesmo, o tal de cifrão. Que atrai os meninão que não tem o que fazer. Tipo, seus pais pode ter, mas também quer ter. Rolê de carro, churrasco, piscina, uma pá de mina. Dinheiro pra gastar e voltar, o troco ainda. Os pano loucos, cordão louco, sem falar nas motos. Se duvidado até vai descolar o helicóptero. Desce, irmão, vê se põe o pé no chão. Liberte da maldade, da grade do cifrão. Dinheiro é bom, quem não quer, diz que não quer tá mentindo. Mas ele é sujo do jeito que vai, mendigo. Fora da lei, narrando os venenos. MPC 288, são vários parceiros. É nós que tá pra alertar os irmão. Que corre atrás do S, cai na grade do salfrão. Magrelo, é só os bang louco, negou. Aqui no corre dos euro, é só monstro primor. Interior do Paraná e Lisboa, é só ladrão. Que Deus me proteja das grades do cifrão. Cachorro louco nas pistas, invade mansão. Mete o pé na porta, castoso de repetição. Engatilha e mete na cara do boy. Arrisca a vida com malote, trocando tiro com o boy. E quando não é morto, cai na detenção. É privado da liberdade, nas grades do cifrão. Eu sei que é louco pagar de 380. Chegar de Kawasaki só com as notas de 50. Tem na carteira, talão de cheque, 5 estrelas, medalhão de ouro, 18 quilates na pulseira. Vinho do Porto pra blindar no Havaí. Chegar de Long Rider, guinchando jet ski. É tudo ilusão, o resto do cifrão. Te arrasta pro fundão e lapida seu caixão. Vai pensando que tá bom, iludido com as pérolas. E o brilho do olhar de seu filho é o que interessa. O que resta é só ajoelhar e rezar. Os mentes periculosa do sul do Paraná. Porque enquanto Deus guiar, nós vai destilar veneno. Da graça do cifrão, o sangue tá escorrendo. O veneno é louco, só bicho solto no jogo. Os bang louco é pipoco, a faca arranca pescoço periculoso. Uma pá de louco apetitoso, olho no olho, assassino cavernoso. Descarrega no globo, só ponta oca no coco. Gritou socorro, morreu abraçado com o soro. É só miolo e os projetos comendo soco. Tá na cara do presunto, mas como o filho tá morto. É tiozão, as notas chamam atenção, não é por nada não. Aí primão de coração, a solução não é sair com os ferros na mão. Só que os meninão enche o bolso de munição. Não tá nem vendo, é no sol ou no sereno. Vai pro arrebento e no final é sofrimento. Beijão no coração pros loucos da detenção. Faz justiça e liberdade das grades do cifrão.